Começando mais um Novidades Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. O ano começou, jovens. 2024 chegou. Uhul. Eu sou o Júlio de Filho, sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Felipe Mesquita. É isso que eu tinha que falar? Não sei. Vandrilson. Vandrilson foi comprar o peru, não voltou. Bruno Carvalho. Oiê. Olha essa Bruna. Tanto tempo que eu nem sei mais como é que funciona essa B. Exatamente. O Vandrilson tá... O Evandro foi fazer o quê? O que é que o Evandro foi fazer? Comprar cigarro? Não foi receber o prêmio da Mega Sena que ele ganhou. Que isso, que infelizmente absurdo. Não volta mais, galera. Foi mal. Caraca, hein? Olha só, hein? Volta sim. Próxima edição aí. Ou será que não? O fato é que nós estamos aqui para começarmos nossos trabalhos de 2024. Primeiramente, agradecer aos nossos ouvintes aí por mais um ano. Muito obrigado. Se você está ouvindo esse podcast, é porque você é um financiador desse projeto, né? Você é um investidor desse projeto. Você é um apoiador desse projeto. Muito obrigado por mais um ano. Por estar com a gente e fazendo o 99 Vidas acontecer todas as semanas. Com certeza o seu apoio aqui é fundamental, né? Para esse projeto acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que essa semana a gente comemora também 14 anos do 99 Vidas. Que beleza, hein? 14, Bruno, 14 anos atrás, lembra? 14 anos tá até terminando o fundamental, pô. Eu e tu estávamos, né? 14 anos atrás, né? 14 anos atrás, estávamos na Campus Party. Na Campus Party, tinha umas duas edições de 99 Vidas, se eu não me engano. Exatamente. E aí o Bruno chegou lá, eu gosto da SEGA. E tipo... não foi uma vibe dessa, né? Não, porque eu tô muito fã do Sonic, não sei o quê. A gente, não, pô, eu estava com a camiseta da SEGA e estava com o meu PSP jogando, aí a gente estava na mesa de podcasts lá. Que na época eu tinha o meu podcast. E aí a gente começou a trocar ideia de videogame e tal. E aí você falou, pô, você gosta de SEGA e tal? A gente vai fazer um podcast de Sonic. Eu falei, pô, super top, bora lá. E aí foi, o resto é história. A gente tinha publicado no dia que começou a Campus Party. Foi no dia 25 de janeiro de 2010, Bruno. E no dia 25 de janeiro, exatamente... Acho que não sei se era uma sexta, era uma quinta, sei lá. O 99 não tinha muita data, né, pra sair. Ele saía, simplesmente saía. Dia 25 de janeiro de 2010. Será que eu consigo ver aqui? 25 de janeiro de 2010. Qual era o dia da semana? Não era sexta? Dia da semana. Era uma segunda-feira. Aí, ó, segunda-feira. Porque a Campus Party realmente começava na segunda, né? Era a semana inteira, né? Até o domingo, né? O pessoal acampava e tudo, né? E aí, estava lá na segunda-feira, na mesa de podcast, chegou o Bruno Carvalho, após a publicação... Se eu não me engano, eu tinha publicado, Bruno, lá na Campus Party. Porque, obviamente, não, eu tava em São Paulo, então uhum. foi por lá mesmo. E aí eu falei assim, não, publiquei agora episódio 3 e tudo, aí... Ah, é porque a SEGA, não sei o quê, Sonic, Street of Rage... Que era os assuntos, era esses assuntos, né? Tô falando da SEGA, tu tava até com a camiseta, não tava? Camiseta eu tava com a camiseta da SEGA, isso. É. Aí conversamos assim, o quê? Uma horinha... Só nostalgia, pá, pá, pá, pá, nostalgia, nostalgia, uhum. Nostalgia. Aí, pô, participa aí do podcast que a gente vai gravar sobre Sonic. Aí eu lembro que na época a gente combinou e aí tu participou da edição número 5, né? Então, você tá aqui, né? Dos originais do samba, né? Desde o começo. Pois é, do 5 até agora. Cheguei pro 5 e não saí mais, fiquei. Verdade, né? Não teve teve alguma edição que tu não participou, né? Ou não, ficou? Não, assim, depois disso, bem mais pra frente, sim, mas do 5, eu fiquei em todas, até o hiato, aí depois na volta verdade, também. Verdade, é. O Bruno ficou, muito bom. Pode ver, na sequência inteira eu tô 5, 6, 7, entra o hiato, aí volta o 8, pois é, cara. Quem diria, 14 anos de podcast, hein? Pois é. O que é que você pode dizer aí? Diga aí uma coisa boa, aconteceram coisas boas? Aconteceram, né? Aconteceram, com certeza. Mudou muito do que é a minha vida, né, cara? Com certeza. Eu já falei isso antes, mas o ter entrado no 99 Vidas me levou pra caminhos, assim, totalmente inimagináveis. Tu tinha quantos anos quando tu entrou no 99? Cara, era 2010. 2010 eu tava com 28 anos. Meu Deus, que saudade. Que saudade da minha época dos 20 anos. Antes dos 30, pois é, era int, não era inta ainda. Caraca, Bruno, a gente tinha 28 anos. Pois é, cara, você vê que loucura. Vou chorar, não acredito. Ai, meu Deus do céu, que tempo que não volta mais. 2024, o ano que a gente faz 42 anos, né? Pois é. O Bruno já fez aí 42 anos, né, Bruno? Parabéns, pois inclusive. É. Semana de aniversário do 99 Vidas, semana de aniversário do Bruno também. Parabéns, 42 anos, o mais velho do 99 Vidas. Pois é. Mais idoso. Felipe tá calado por quê, Felipe? Os adultos falam e as crianças... Não, esse aqui é que eu falo que... Parabéns, Bruno. É isso? Legal, é isso. Você tem 42 anos. Parabéns. Legal. Tu começou a escutar o 99 Vidas quando, Felipe? 2012. Tu tinha menos de 20 anos? Tinha menos de 20 anos, tava faculdade. Meu Deus, ou talvez 13, eu tinha tava pra fazer 20 anos. Era algo. Foi nessa época aí, ou 12 ou 13. Meu Deus, tu começou a escutar com 13 anos? Não, não, não. Tá doido? 2013 eu tinha 20 anos. Ah, sim, sim. Entendi. Eu dei um susto aqui, cara. Eu fui começar a fazer as contas, não, tá errado essa conta aí. Eu acho que talvez tenha sido 2013. Porque foi antes do programa 99. Mas não foi tão antes, eu acho. Então deve ter sido ali, entre 2012 e 2013. Comecei a ouvir podcast nessa época, eu não conhecia antes, né? Mas é isso, né? O 99 Vidas com seus 14 anos de estrada. Estamos aí há bastante tempo. Você com certeza já escutou nossas vozes em diversas situações. Então salve, muito obrigado por continuar acompanhando nossas peripécias. Inclusive, dos últimos podcasts, a galera comentou bastante, interagiu bastante. Podcast recente lá do Aladdin gerou... Cara, gerou mais repercussão do que o do GTA. Loucura, né? Só mostra o quanto 99 Vidas é... Nostalgia. Nostálgico, né? Apesar que... Mas o programa do ano aí, que sempre é o mais baixado, é o melhor do ano. Exatamente. Nostalgia do ano? Ou é nostalgia do ano? Talvez daqui a algum tempo, quando as pessoas escutarem daqui uns 4, 5 anos, vai ser nostalgia, né? Que a gente faz um recap do ano específico. Mas é isso. Um salve pra todo mundo. Muito obrigado. Vamos para mais um ano de muita nostalgia, muitas brincadeiras, muita interatividade, muito videogame, obviamente. E vamos responder perguntinhas dos nossos ouvintes. Começar daquele jeito, do jeito que o Bruno gosta. O Bruno gosta de responder perguntas, né, Bruno? Mais fácil, né? Você quer ir pelo mais fácil sempre? Não, é porque nos dá a oportunidade de interagir com nossos queridos e queridas. É mais fácil quando a gente conversa com gente que a gente gosta, entendeu? É isso que eu quis dizer, é mais fácil a gente falar com quem a gente gosta. Gabriel Pacheco, como você se imagina daqui 10 anos? Isso aqui já foi, né? Sempre isso, né? Daqui 10 anos. Mas eu acho que essas perguntas, elas vêm porque os ouvintes também, eles se questionam sobre isso, né? Como é que eles se imaginam daqui alguns anos? Vamos ver aqui. Daniel Chosen, vocês acham que a internet como temos hoje deverá durar para sempre? Ou em algum momento vamos voltar a usufruir das coisas como fazemos na época das mídias físicas e similares? Nada dura pra sempre. Eu acho que como a internet... internet... Como temos hoje... Eu acho que redes sociais é uma parada que vai se modificar bastante daqui a alguns anos, tá? Sempre vai ter alguma rede social preponderante, mas eu acho que algumas vão sumir aí. Acho que a gente tem muitas opções de redes sociais e... Eu acho que as pessoas vão usar um pouco menos, talvez, as redes sociais. Você acha que vai ter um burnout de rede social? Eu acho. Eu acho que vai ser bem comum a gente ver, Felipe, pessoas falando assim, ai, vou postar, e a gente, nossa, pra que postar, mano? Não sei, mano. Será que não vai ter? Eu acho que esse dia eventualmente vai chegar, porque as coisas são cíclicas, cara. E esse dia vai eventualmente chegar, vai ter um burnout, sim, de redes sociais. Hoje em dia é tão bom, eu sou o campeão de fazer um monte de coisa e não postar nada, assim. E aí, tipo, as pessoas acham que eu não tô fazendo nada. Que eu tô só em casa, sem... Eu não postei porque eu não tô fazendo em casa. E, na verdade, eu fui pra show, eu viajei. Eu fui pra Gramado, eu postei duas fotos no Stories. Mas eu acho isso bom, cara. Eu acho assim, a gente tem que perder essa ânsia de querer mostrar... Eu acho que, na real, isso não faz diferença nenhuma, assim. Não, mas peraí. Eu sou uma pessoa postadeira, naturalmente, tá? Sim. Você também, Felipe. Você é um postador, né? Apostador. O Bruno, ele não é um postador. Então, o Bruno faz diversas coisas que a gente fica sabendo por tabela. Exatamente, tá através ligado? De outrem, né? Não... De outrem, exatamente. Mas eu acho que vai ter um momento que vai ser assim, aquela pessoa que vai... Deixa eu postar aqui, a gente... Não, mano, posta não, mano. E aí, mano? Tipo, pra deixar o ambiente mais nosso, sabe? Meio que preservado aqui, sabe? Isso quer dizer que eu não gosto de tirar foto? Eu adoro tirar foto. Adoro registrar momentos. Pra mim, pros meus amigos. Tipo, mandar assim, tu lembra disso aqui? Caralho, eu gosto de ter esse álbum. Sabe, no meu celular, dos momentos, das coisas. Mas de postar, eu tô bem suave com isso. Tanto que eu Eu fiz acho 3 postagens no meu feed do Instagram no ano, sabe assim, é bizarro. Então eu acredito que vai ser um pouco mais comum, e aí as pessoas que postam demais vão ter um olhar um pouco diferenciado pra essas pessoas aí, sabe, de... Ah, pra que postar, sabe? Lá vem postar essas coisas de novo. E aí talvez as pessoas não sejam mais tão bem vistas. Mas pode ser um exagero meu aqui. Um sonho ou uma ilusão, né? De algo que não vai acontecer. Que as pessoas postam cada vez mais. Tu não sente isso não, Felipe? Eu acho que não, cara. Eu acho que a geração nova, isso é normal, assim. Não sei se eles têm esse efeito do burnout. Às vezes eu tenho também essa parada de ficar sumido, assim, uns tempos, assim. Apesar de, igual você falou, aparecer muito, às vezes eu fico uma semana, 4-5 dias sem nem entrar, assim, num Instagram da vida, que é o que eu mais uso. Não sei. O Twitter foi um que eu quase nada hoje em dia, mas é, assim, é porque pelas coisas, mais que as coisas que a plataforma fez do que a forma como as pessoas ou eu tava usando a plataforma, assim. Twitter é o que eu mais uso. Mais pela a rapidez, sabe, de interatividade e tudo, é a parada que eu mais uso. E eu gosto de me atualizar também, então... É a rede social que eu mais utilizo. E eu acho que em algum momento o Twitter vai acabar, tá? O Elon Musk tá fazendo de tudo pra destruir a rede social, inclusive aquele boato. Ele tá tentando fortemente aí, ele tá de parabéns. Não, tem aquele boato absurdo de que ele vai cobrar agora pras pessoas usarem o Twitter. Todo mundo. Eu não diria que tá tão longe da realidade, mano. O cara acabou com o Twitch Deck, transformou em produto pago. Tipo, eu não duvido, não. Inclusive o pago é horrível, porque antes eu conseguia usar o Twitch Deck com múltiplas perfis. E agora, tipo assim, eu conseguia ver, tipo, 2-3 perfis ao mesmo tempo chegando no meu Twitch Deck. E agora é só um, sabe? É um, se eu mudo de uma conta pra outra, ele renova todas as tabelas. É bizarro assim, tá, velho? O Guilherme Oliveira mandou aqui. Salve, turma. Vocês acham que o treino árduo, bem feito e bem direcionado em qualquer área, torna alguém não talentoso em alguém excepcional naquela área? Ou se não tem talento, não adianta nem tentar ser bom? Não, calma, essa pergunta tem diversas camadas. Primeiro que ele falou excepcional e depois bom. São coisas diferentes. Existem habilidades natas que você desenvolver. É importante, não adianta ter habilidade nata e não praticar. Mas existem pessoas que têm mais afinidade com um certo tipo de habilidade e praticando, eles vão chegar na excelência. Agora, existem pessoas que não têm habilidade nata que podem praticar pra ficar bons. Ela nunca vai chegar no nível... Vamos supor... Por mais bola que eu jogue na minha vida, eu nunca vou chegar no Ronaldinho. Nunca. Mas eu posso treinar o suficiente pra ficar bom. Entendeu? Então essa é a diferença. Porque ele usou duas palavras totalmente distintas. Uma coisa é excepcional. E aí, na minha opinião, excepcionalidade vem dos dois fatores. Você tem um talento nato, você tem uma predisposição pra aquilo, mais treino. Note que não é só um. Tem que ter os dois. Aí você vira excepcional. A pessoa que não tem habilidade nata, ela pode trabalhar aquilo? Pode. Ela vai atingir excelência mais difícil, mas ela pode treinar o suficiente pra ficar boa, entendeu? Então eu acho que é possível você se tornar ter um bom desempenho em alguma habilidade através do treino. Ser excepcional já é um outro nível. Porque aí a excepcionalidade não vem só do treino, vem de genialidade, vem de outras coisas, né? Cara, só pra citar o próprio caso do Ronaldinho, o cara faz uns bagulho que nem jogador profissional faz, mano. Eu tava vendo um vídeo dele. Tipo, ele faz coisa em jogo oficial que a gente faz em jogo brincando, tá ligado? O cara, tipo, deu um toque de costas. Quem vai pensar jogando futebol vai dar um toque de costas. Não é que ele virou de costas e chutou a bola. Ele pegou as costas dele, bateu na bola e deu um passe de costas. Tá entendendo o que eu tô falando? Aham. Então isso é outro nível já. Mas eu acho que você pode treinar o suficiente pra ficar bom? Sim. Entendi. Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente vê de vez em quando... Algumas mensagens de coaches, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Se você se esforçar, aquela parada da meritocracia que a gente sabe que não existe. Inclusive, essa parada de dizer que as horas são iguais para todo mundo depende da sua classe social, porque não é igual para todo mundo, tá? A gente sabe que o tempo, ele é, tá lá, 24 horas. Mas para as pessoas, é diferente. Se você vai trabalhar de carro e o outro... tem que pegar 3 ônibus pra chegar, hoje o tempo já não é o mesmo. Então não existe essa parada de tempo igual. Mas as pessoas... Não, o tempo é o mesmo pra tudo. O tempo. Presta atenção, o tempo. O nosso uso do tempo é diferente. Isso é fato. Exatamente. E outra coisa, pra galera da meritocracia, só existe um cenário em que mérito realmente conta. É quando as condições de partida são exatamente as mesmas. Perfeito. E que não é o caso. E não é o caso, exatamente isso. Não é o e caso. E mesmo que a gente diga assim, não, o parâmetro que é o mesmo, ele não é o mesmo. Porque não se é. Você tem pessoas diferentes, são experiências diferentes, vivências diferentes. Tem tudo, tudo é diferente. Ah, sei lá, eu e meu irmão, nós dois tivemos a mesma educação, mas olha como eu fiquei, olha como ele ficou, cara. Gêmeos, são Bruno. Situações gêmeos diferentes. Que vieram juntos, eles são diferentes. Exatamente. Sabe? Exatamente. Por isso que a meritocracia não existe. Eu acredito, cara, que com dedicação você vai conseguir exercer bem determinadas coisas que você não tem muita aptidão. Uhum. Com dedicação. E isso serve pra qualquer coisa que a gente faz na vida, assim. Em algum momento, se... Ah, eu não sei editar áudio. Você vai aprender a editar áudio. Em algum momento, você vai editar áudio bem. Ah, vai fazer os áudios absurdos. Aí vai depender muito se a sua dedicação está aliado a um talento que você já tem naturalmente. E a real que, tipo assim, a necessidade da pessoa ser excepcional em alguma coisa não é muito grande na maioria dos casos, né? Exato. Então, assim, muitas vezes o bom já serve. Isso, a grande maioria das vezes é isso. Então é uma boa pergunta aí. O Pedro Henrique Grandinho pergunta o seguinte: qual é a memória mais antiga que vocês têm das suas vidas? Caraca, boa pergunta aqui, hein? Vocês conseguem aí, indo lá atrás, vocês pivetinho, tudo, a memória mais antiga. Eu sei que fotografias ajudam nesse fato, né? De, eu lembro disso daqui. Será que você lembra mesmo desse momento então, aqui? Você sabe que nem o que você lembra é o que você lembra de verdade, né? Sim. As coisas que aconteceram agora, porque a nossa memória, ela é um conjunto do que realmente aconteceu com uma série de outras coisas que a nosso próprio cérebro encaixa sim, ali. Sim, é por isso que no 99 Vidas a gente às vezes vem com versões diferentes da mesma história. É a mesma história em si, mas às vezes o construtor dela ali é um pouquinho diferente. Exato, né? Porque o cérebro completa as partes que estão faltando e aí pode acontecer isso. A memória mais antiga que eu tenho, é curioso porque não é pra eu ter essa memória, mas é justamente um desses casos que você falou. Eu construí essa memória através de foto e vídeo dos outros. Eu até já contei essa memória aqui de eu bêbado com 2 anos de idade lá. Essa memória não é minha. Sim. Mas eu tenho nitidamente essa imagem minha, largado no chão, abraçado com uma garrafa, com 2 anos de idade, que foi aquele caso que eu falei que acabaram esquecendo bebida no chão, porque tava num churrasco em família, na casa da minha madrinha, e aí esqueceram lá uma garrafa no chão, eu fui lá, peguei e bebi. E aí eu tenho essa imagem nítida, assim, pra mim, essa imagem é como se eu estivesse fora do meu corpo vendo aquilo. Só que ela não é uma memória minha, ela foi uma memória construída a partir disso, mas essa é a memória mais antiga, assim, que eu tenho. Que é desse momento de 2 anos de idade, bêbado, abraçado. Eu de 2 anos de idade, largado no chão, abraçado com a garrafa marrom de cerveja. Eu lembro de uma... Eu tenho uma memória bem antiga, Bruno. Eu tinha uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Essa memória, ela é reforçada pela quantidade de vezes que essa história foi contada em reuniões de família. Então, ela foi, tipo, se solidificando na minha cabeça. Uhum. Porque eu conseguia imaginar a situação e aí a minha cabeça ela meio que foi construindo uma memória ali de vivência mesmo. Das brincadeiras que meus irmãos faziam comigo, né? Quando eu era pivetinho, eu mais novo, né? O caçula. E aí teve uma vez que eu peguei um prato na cozinha e fui pra sala. Fiquei assim sentado no meio da sala comendo o prato. E aí faltou energia. E o meu irmão mais velho, o Sandro, quando faltou energia, ele aumentou o volume da caixa de som pro mais alto possível. Porque se algum momento voltasse enquanto eu tava almoçando, eu ia levar um susto absurdo. Ah, entendi. E aí, tipo, coincidiu que poucos minutos depois voltou. E quando voltou, foi tão alto o som, um barulho tão estrondoso, que eu lá com 3, 4 anos, quando fez lá o barulho, eu fiz cocô nas calças. Caraca. De tão assustado que eu fiquei, tinha lá uns 3, 4 anos mais ou menos e tudo, e eu chorando e todo cagado e tudo. Aí virou uma história muito folclórica na família, e eu consigo lembrar, eu saindo da cozinha, andando, sentando, faltando energia, e eu lá comendo um pratinho lá com a colherzinha e tudo, e aí voltando e eu levando susto e ficando com o short todo melado de cocô. Essa é uma das memórias mais antigas que eu tenho na cabeça, que pode ser aquele negócio que o Bruno falou aí, do, né, de você vai montando, né, quebra-cabeças ali, de flashes e etc. Então é uma das memórias mais antigas. E tu, Felipe? Eu tô pensando aqui, eu lembro de uma viagem que eu fiz, que a gente fez com a minha avó pro par de pai, que foi pra... Como é que chama? Cidade de São Paulo aí, daquela igreja gigantesca? Aparecida. Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, é isso? Não, é só Aparecida, né? Eu devia ter uns 3, 4 anos e eu lembro de várias vezes, de vários jogos do Brasil na Copa de 98. Eu tinha 5 anos. Então as primeiras são entre esses 3 e 5 anos, assim, mas eu não tenho tanta lembrança assim, muito vívida de coisas, sabe? Eu tenho flashes, assim. Eu acho que essa parada das fotos ajuda realmente a lembrar, mas eu não tenho muita memória muito vívida dessa época. Muito pai a lembrança do outro. Muito anticlimático. Você quer que eu cagasse nas calças, filho? Pra cagar nas calças eu sei, irmão. Tô de boa, não cago nas calças, não. Nunca cagou? Não, não com um bagulho de caixa de som. Mas nessa idade, nunca cagou nas calças. Não, porque tocou uma música. Ai, caguei nas calças porque tocou uma música. Ai, qual é, mano? Não, foi porque foi uma música, né, caralho? Foi um barulho estrondoso numa caixa de som de uma radiola, né? Não, esse aí você tá contando, eu tô interpretando aqui. Muito bem. Muito bem. Vamos aqui mais uma perguntinha, a gente fecha, pode ser? Bora. Rui Palmeira Reis Júnior. Olá, pessoal. De onde sai a grana para fazer manutenção dos servidores de jogos online? Sony, Microsoft, Steam, por exemplo. Contribuem com alguma coisa? Alguma parte do que pagamos com nossa assinatura é direcionado para isso? É uma pergunta técnica aí, hein? A resposta depende. Você tá falando de jogos da própria fabricante? É. Então vamos supor, dos jogos da Sony, da Microsoft e da Nintendo que estão online, são eles mesmos que pagam a estrutura. Então, sim, do dinheiro que você paga, parte disso vai para essa infraestrutura. Para os jogos de outros fabricantes, outros desenvolvedores, não. Nada do dinheiro que você paga da PSN, nada do dinheiro que você paga da antiga Live, agora do Game Pass, nada do que você paga no Nintendo Online vai para o desenvolvedor. O desenvolvedor paga os próprios servidores do próprio bolso. Caraca. Simples assim, é, mas é isso mesmo. A responsabilidade de montar uma estrutura online é do desenvolvedor. E aí, dependendo da estrutura que você quer, você vai ter ambientes online mais complexos, menos complexos. E manter essa estrutura funcionando é responsabilidade do desenvolvedor, ou no caso, da publicadora, depende, né, de qual é o acordo. E de onde sai esse dinheiro? Geralmente esses jogos são monetizados continuamente, né? Então. É, depende tá do caso. Ali, né? Se os jogos são, por exemplo, esses modelos de game as a service, o próprio produto tem que gerar esse resultado através do uso e para justificar. Mas eu posso dar um exemplo nosso. O 99 Vidas, por exemplo, é um jogo nosso, tem multiplayer, não é um game as a service, ou seja, você pagou o valor dele, e para manter os servidores ativos, a gente paga um valor mensal. A Qbyte montou uma estrutura online e é a própria Qbyte paga o valor mensal para manter os servidores ativos. É muito complicado, é muito difícil, né? Fazer jogo online e as pessoas acham que é... Tipo assim, não, bota aí, mas bota aí um multiplayer. É, não é assim. E lembrando que muita gente reclama quando... A gente até comenta isso muitas vezes lá no Reloading, quando tem notícia de, descontinuou um serviço online. Do ponto de vista do jogador, isso é muito chato. Mas do ponto de vista do desenvolvedor, da publicadora, eles têm que analisar. Tem gente jogando o suficiente para justificar o custo que eu tenho para manter isso aqui funcionando? Entendeu? É uma série de fatores que a gente, como jogador, às vezes não enxerga, sabe? E meu jogador enxerga, tá que tá, hein, mano? Você puxou um R nervoso agora. Gostei aí, ó. Paulista forte. Ah, muito bem, fechamos! Eu sou o Jurandir Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o primeiro bônus 99 Vidas de 2024. Nos encontramos aí nesse ano maravilhoso, com muitas peripécias, muitos jogos, muitas perguntinhas e muita parceria da gente com vocês aí. Muito, muito obrigado mais uma vez. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau! Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop, era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A